Rota 66. Então isso mostra para nós uma coisa interessante, que Deus é o Senhor de toda a Terra. O que acontece hoje na ONU, o que acontece nos maiores países do mundo, é na cabeça e na mente de certos presidentes. Agora com você, ouvinte, Rota 66, uma aventura pelas páginas da Bíblia na série Profetas do Antigo Testamento. Nossa jornada no livro do profeta Isaías continua. Hoje vamos para os capítulos 43 até 47 para ouvir a explicação do professor Luiz Saião falando sobre De Volta para o Futuro. As dificuldades destes capítulos misteriosos é um tema polêmico e controverso. Quem criou o mal? Como pode um rei pagão ser escolhido por Deus? São alguns dos desafios do programa de hoje que você vai acompanhar neste instante. Fique agora com o professor Luiz Saião. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vamos acompanhar as belas e maravilhosas palavras de Isaías 43 para entendermos o que significa de volta para o futuro. Começando o versículo 1 do capítulo 43, nós lemos o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus começa trazendo a sua palavra de amor e de atenção especial ao seu povo, ao povo da aliança, ao povo de Israel. Por que esta palavra tão profunda, por que esta palavra tão amorosa, essa palavra de consolo? A promessa divina é uma promessa para o futuro, uma promessa que vai levar o povo de volta para a sua terra. Por isso o texto diz no verso 5, não tenha medo, pois eu estou com você, do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha, de longe trago os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Meus prezados ouvintes, é impressionante, mas é admirável ver como a nação de Israel tem tido uma trajetória histórica tão diferente. E essa trajetória não se deve ao seu mérito, não se deve ao seu comportamento especial, mas à misericórdia e à graça de Deus, que Deus mostra para com Israel, assim como Ele mostra para você e para mim também. E aqui está a promessa, uma promessa do futuro, que o povo haveria de retornar para a sua própria terra, Deus os traria de toda parte. Mesmo o povo indo para a Babilônia, o povo do norte tinha ido para a Síria, Deus haveria de trazer o povo de volta. Esse Deus merece toda confiança e podemos nele aguardar e esperar, porque ele mesmo diz, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor no final aí do verso de número 12, conforme a NVI. Agora, pensando sobre essa ação poderosa de Deus, vamos ver o que é que Deus nos diz mais a respeito da sua ação na história. Diz o verso 14, por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos dos navios de que se orgulhavam. O povo foi para a Babilônia, o povo havia sofrido lá, mas o julgamento divino contra os babilônios haveria de chegar e Deus quer curar o coração do seu povo, Deus quer dar uma palavra de consolo e misericórdia e esquecer o passado. Por isso, verso 18, preste bem atenção, diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus ordena ao seu povo olhar para o futuro, é para estar de volta para o futuro, sem ficar preso no passado. É importante entender que isso é fundamental para caminhar para frente. E Deus ainda enfatiza mais esse seu amor perdoador, esse seu consolo extraordinário, quando ele diz no verso 25, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Olhando para isso, a gente fica muito feliz e contente em descobrir a sensibilidade extraordinária do coração de Deus para perdoar. Mas o perdão não faz sentido se nós não entendermos o que foi que aconteceu. Você não tem nenhuma razão para pedir desculpas se você não sabe no pé de quem você pisou. Pois é, qual era o perdão aqui apresentado? Onde é que estava o grande problema do povo? O que eles haviam feito de errado? Qual é o problema? O problema sério, adivinha, é a idolatria. E Isaías é interessante como ele vai fazer aqui uma ridicularização da atitude idólatra de um povo que não pensa, que perdeu a capacidade crítica e não sabe mais refletir. Então, falando sobre a prática da idolatria, em vez de pensar na idolatria como uma coisa que vem do mal, Isaías vai falar da idolatria como uma coisa que não faz sentido. Então, o texto diz, a partir do verso 9, o seguinte: todos que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem de que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição, eles serão lançados ao pavor e à vergonha. E como é que funciona esse processo? Olha lá. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja com a força do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede, desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compasso. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar, um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo, assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele, o adora, ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Então, o problema da idolatria não é, nesse texto principalmente, o fato dela ser um pecado ou uma coisa ligada ao mal. O problema é que ela é absolutamente sem sentido, é falta de reflexão adequada. Por isso o verso 19 diz: ninguém para pensar, ninguém tem um conhecimento, um entendimento para dizer: metade dela, da lenha, usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Então, para o nosso ouvinte que talvez de alguma forma tenha se envolvido com algum tipo de idolatria, ou até mesmo se envolva, preste bem atenção se isso faz sentido. Se um pedaço de madeira ou de qualquer outra coisa pode, de fato, fazer diferença na sua vida. A grande verdade, quem pode ajudar, quem pode socorrer, é somente o Senhor. E Deus faz isso para com Israel. Aqui nós vamos ver nos capítulos 46 que a idolatria é condenada e, especificamente, os deuses da Babilônia, juntamente com a Babilônia, são aqui condenados pela sua arrogância e pela ilusão que representam. Capítulo 46 vai dizer: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Junto eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Ou seja, os deuses da Babilônia nada podem fazer, porque só o Senhor é Deus, como vai dizer o verso 9. Babilônia também cairá, diz o capítulo 47, será levada para o exílio. Nem os ídolos, nem os seus conselheiros, nem os seus astrólogos que olhavam para as estrelas, diz o verso 13, nenhum deles pôde fazer nada. Enquanto isso, o grande Deus Salvador, de maneira extraordinária, providenciou salvação que os ídolos não podem fazer quando o povo voltou para a terra e agora de volta para o futuro promissor, um futuro que a profecia já antecipava. Por isso, agora vamos fazer como o nosso título está dizendo, vamos voltar para o futuro, e o futuro não está no 47, mas no 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas, de modo que as portas não estejam trancadas. Deus então vai adiante dele e convoca o grande rei Ciro, rei da Pérsia, para ser o libertador de Judá. É muito impressionante que um rei pagão seja chamado de ungido de Deus neste capítulo 45. E Deus ainda prossegue e diz: por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus acima dos ídolos, que traz o povo de volta para a terra pelas mãos de um rei pagão. Diante desse Deus extraordinário, Deus que faz voltar o povo, que trouxe a salvação, nós podemos encerrar a nossa reflexão dizendo o que diz para nós o verso de número 15 da Nova Versão Internacional, aqui do capítulo 45. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que o fazem ídolo serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. O Deus poderoso é um Deus que está acima da nossa compreensão. Por isso, muitas vezes, ele é o Deus que se esconde. O Deus glorioso, o Deus poderoso, que nos abençoa no presente, no passado e no futuro. E ele sim levou o povo de Judá dos tempos antigos de volta para o futuro. Estamos estudando o livro de Isaías, agora capítulos 43 até 47. Você acompanhou a exposição do professor Luiz Saião. Agora é a vez das perguntas e você vai acompanhar aqui comigo. Professor Luiz Saião, capítulo 43, verso 10, o verso 12, esta passagem fala das testemunhas. Quem são as testemunhas de Deus aqui nesse texto? Bom, pastor Alberto, de fato, olhando para o versículo que você mencionou, o texto nos diz, né, até no verso 9, que as nações se reúnem, os povos se ajuntam e Deus os convoca, né, para uma espécie de embate. E então, que eles tragam as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam é verdade. Quer dizer, a questão é que as nações têm os seus deuses. Mas, aí, no caso de Israel, ou melhor, aqui especificamente Judá, nós temos, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, entendam que eu sou Deus. Então, Deus está dizendo que essas testemunhas, que são o próprio povo de Israel, e mais especificamente a obra de Deus em favor de Israel, comprova que Deus é o Senhor e que Ele tem o domínio da história e não os ídolos, ou seja, a esperança das nações pagãs é falsa. A comprovação clara do poder salvador de Deus, inclusive aqui trazendo o povo de volta, testemunha por meio da própria nação que só Deus é o Senhor. Então esse é o sentido das testemunhas de Deus de acordo com Isaías 43. Agora o Isaías 44, aqui ele está muito bravo e ele está assim, criticando demais a idolatria da nação e das pessoas e também dos vizinhos, né? Deus não vê sinceridade nas pessoas? Será que Isaías não levou em consideração esta piedade das pessoas? Pastor Alberto, olha, essa pergunta é muito importante, porque a gente vê a Bíblia aqui sendo a palavra de Deus, né, que pretende consolar. Aliás, Isaías, segunda parte, é totalmente voltado para a consolação do coração. Por que é que ele pega tão pesado com a questão da idolatria? A questão da idolatria não pode ficar apenas na sinceridade. Tem coisa na vida que basta ser sincero que está resolvido. Mas tem coisa que não dá. Se você vai confundir o acelerador com o freio, né, com o breque do carro, com toda sinceridade, a sua confusão vai trazer problemas e possivelmente uma batida no carro. Então, a idolatria é complicado, por quê? Porque você, ou você cria um Deus que não tem sentido nenhum, muitas pessoas sempre pensam que a idolatria está principalmente ligada ao diabo, mas a segunda parte de Isaías vai reforçar muito a ideia que, antes de tudo, a idolatria não tem nenhum sentido. A pessoa pega um objeto, né, qualquer que seja ele, e ele faz, por exemplo, madeira, ele faz lenha, ele faz um objeto, uma cadeira, né, e depois ele faz com o que sobrou uma espécie de ídolo e fala: "Oh, meu Deus, me ajude." É evidente que aquilo não pode fazer nada, é vazio, é oco, não tem sentido. E por isso, alguém poderia imaginar: não, mas se a gente tentar fazer uma representação divina, Deus proibiu isso, porque toda representação divina, ela acaba distorcendo a ideia de Deus. Deus não pode caber na figura de qualquer coisa que a gente tenha aqui criar. Então, a idolatria é uma rejeição de Deus do jeito que Ele é, e uma tentativa de criar um Deus substituto. Como o negócio é muito sério, a Bíblia, e aqui Isaías, diz: olha, não vá por esse caminho, porque isso não vai ajudar a sua vida. Agora, o último versículo aqui do capítulo 44 é que complica um pouco, professor. Como pode um rei pagão ser ungido de Deus, ser o seu pastor, o seu conselheiro, e ainda citar o nome desta pessoa? Como entender essa passagem? Pois é, pastor Alberto, é muito interessante ver isso, né? Realmente, no 44:28, né, a palavra falada sobre Ciro, meu pastor, e que ele realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruído do templo, sejam lançados os seus alicerces. Quando a gente pensa em Deus, às vezes a gente pensa que Deus vive exclusivamente na igreja, né? Que Deus faz parte apenas do seu povo, que Deus é só, né, como se imaginava, só de Israel e de Judá. Mas aqui nós vemos que o Deus que abençoa os que nele creem é o Deus de toda a terra. Então, Deus é que domina o mundo e o universo e domina o coração de Ciro. Isso não quer dizer que Ciro reconhecesse a Deus. Tanto é que no versículo 4 está escrito, né, embora você não me reconheça, ainda que você não tenha me admitido, diz o verso 5. Ele é um rei persa, né, pagão. Muitos estudiosos veem isso como uma profecia antecipada. Outros acham que esse texto reflete a época em que Ciro vivia. E Ciro aparece aqui como ungido. Não é que o Ciro seja o Messias, né? Não que o Ciro seja uma espécie de pessoa espiritualmente diferenciada, ungidão do Senhor. Ungido aqui significa a posição que ele tem de realeza, né? O rei na antiguidade, no Oriente Próximo, era ungido. Ele foi ungido para a posição de rei. E aqui quer dizer que ele é escolhido por Deus para fazer a obra como rei que ele tinha de fazer, ou seja, libertar o povo de Judá e permitir que eles voltassem para Jerusalém. Então, isso mostra para nós uma coisa interessante, que Deus é o Senhor de toda a terra. O que acontece hoje na ONU, o que acontece nos maiores países do mundo, na cabeça e na mente de certos presidentes, Deus tem o poder e domina acima dos poderosos deste mundo. Tá certo, agora eu preciso de uma luz, mestre. O verso 7 do capítulo 45 fala que Deus criou o mal. Como entender isso? E ainda fica mais complicado quando eu olho o versículo 18 desse capítulo 45. Como entender o caos? E aí? Pastor Alberto, essas perguntas são mais complicadas e difíceis, né? Porque lendo o texto a gente vai descobrir, né, que versículo 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, né? Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. É muito possível que esse texto tenha sido escrito exatamente para confrontar uma visão que os persas tinham na antiguidade, de entender que havia um Deus do bem e um Deus do mal, e cada um cuidava de um departamento. E o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: olha, Deus domina tudo, nada acontece que não seja debaixo do seu poder, da sua atuação, da sua soberania. Ou seja, quando há paz ou quando há falta de paz, Deus está ainda no controle da situação. Agora, o problema é que quando a gente vê, né, a tradução "eu crio o mal", aí surge uma ideia estranha e complicada, que é que como se Deus tivesse pecado ou feito algum tipo de mal. Mas a ideia da Bíblia não é essa, tanto é que a NVI corretamente traduz a palavra de maneira mais adequada. Ela diz: eu promovo a paz e causo a desgraça. Porque mal significa pecado, né? Alguém fez o mal contra o outro. Ou mal significa sofrimento, dor. Quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, não quer dizer que ele comete pecado ou faz alguma coisa repreensível. Quer dizer que Deus traz sofrimento, tempestade, a dor, com propósitos específicos. Não quer dizer que Deus seja pecador. Isso seria um absurdo. Por isso também lá no verso 18, quando diz que a terra não foi criada para ser um caos, algumas traduções têm essa interpretação que não é a melhor, né? A NVI corretamente diz que ele não a criou para estar vazia. Não está sugerindo aqui que a terra era um caos ou deixou de ser e se tornou depois por alguma presença maléfica especial. A ideia é simplesmente que a terra não foi criada para ficar sempre vazia, sem habitação. E então Deus não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Este é o sentido do texto do verso 18. É sempre bom voltar ao texto para entender o seu contexto e assim entender a Bíblia. Você chega mais perto agora, vem a aplicação do estudo para você. No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Isaías 43 a 47. Sim, você seguiu Jornada de Volta para o Futuro, que foi o título dos capítulos que estudamos. Vimos como Deus, com o seu poder extraordinário, levantou um rei pagão que trouxe de volta o povo de Judá para Jerusalém e para a sua própria terra. E Deus faz questão de fazer uma grande comparação da sua superioridade em relação aos deuses da Babilônia, e aqui vimos como a idolatria é muito rejeitada e criticada pelo livro de Isaías. Diante dessa realidade, nós ficamos muitas vezes pensando o que de fato tem condições e poder para nos ajudar e interceder e fazer algo em favor de nós na nossa vida. Meu querido ouvinte, não se esqueça, não confie em nada nesse mundo, em nenhuma religião específica, em nenhum tipo de intercessão em seu favor, que esteja longe da grande, única e magistral verdade, que só o Senhor é Deus. Não se esqueça disso. E termina aqui mais um programa Rota 66, que volta nessa emissora e horário para mais um estudo em Isaías. Ouvinte, participe enviando sua mensagem para rota66@transmundial.com.br, site transmundial.com.br. E obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Aquele abraço.